O secretário provincial da Cultura em Cabinda, Manuel Guilherme, anunciou avanços significativos no processo de implementação da língua local no currículo escolar da província. O governante garantiu que as discussões que atrasaram este projeto por mais de 10 anos foram ultrapassadas, estando o ensaio oficial nas salas de aula previsto para o próximo ano letivo. Nós queremos acreditar e sonhar alto que é possível que até o próximo ano letivo possamos fazer já algum ensaio a nível da nossa província. Já fizemos uma abordagem a nível do Conselho da província sobre esta situação e já estamos avançados. Segundo o responsável, um dos maiores desafios era decidir qual das 7 variantes da língua nativa de Cabinda seria ensinada nas escolas da província. No entanto, o secretário da Cultura sublinhou que o projeto vai, numa primeira fase, focar-se no Ioiô e Quiombo por serem as mais faladas em Cabinda. Felizmente, nos comunicamos e entendemos as 7 variantes, um falando uma variante, outro entende-se. Mas temos as duas variantes as mais faladas, falamos do nosso Ioiô e Quiombo. Isto é possível que nós, é o que está a se engendrar mais, que avancemos com estas duas variantes, porque são também as mais faladas. Então, que seja a nível de parte norte, parte sul, leste, oeste, da província pode-se aplicar muito bem estas duas variantes, é o que estamos a engendrar, porque essa questão de variantes fez-nos perder muito tempo. Enquanto a integração formal num currículo escolar não é concluída, a estratégia passa por atividades extracurriculares. É, naquelas brincadeiras de aprende brincando, é possível buscarmos os petizes de uma classe, de uma determinada turma, e só a partir do nosso corpo humano a criança vai aprendendo. Como é que nós chamamos a cabeça, o nariz, a boca e tudo isto. Então, é possível, sim. Cabinda prepara a introdução das línguas maternas nas escolas já no próximo ano letivo. Ouvíamos Manuel Guilherme, secretário provincial da Cultura, para o portal Cutunga Mídia, Cardorel Mamata.